Boa tarde, eu falo meu Lima Alfiante, faça o check aqui para o mentor, rádio, clareza 2, chame novamente. João, 962, sala 59, libera a direita, chame São Salvador, no 211. Alfa, porta de Juliette. Alfa, clareza 3. 4-5, autorizado decolagem. Sistema 0, vento no 00 graus, no 3 vai. Tem decolagem no 0, vento 37, 4-5. Informação Hotel Guardicópia. Hotel Guardicópia. Permanece 43. Além de estar com forte chiado no fundo, ainda está baixa a transmissão, ok? Faça um check e chame novamente. Está abandonando o sensor. Estou aqui para eliminar o sensor. Autorizado DCT, está muito atrás. 3895, ali mantém cabeceira no zero. 3895, ali mantém no zero. 3745, decolada 011, no controle Salvador, 1935. 1935, boa, tá, 3745. Visual, aerovia Golf 677, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da subida coral. Aciona 0276, controle 1-19-35. Está em Elzo 180 até Coral, depois 145 visual. Golf 677, subida Coral, 0276, saída 1935, azul 4463. Coral da Costa Conta azul 4463. O 962 Juliette, portão 10. Para 10 Juliette, tem livre, o 962. Oxiné 6213, 103, já pode estar. Confirmar é o 1-1 para o povo do Norte. 1-0. 1-0. Prossiga. Pode o Anapoa de Fátima ali próximo à posição Leda, que é uma formação? Pode, coordenação. Vai dando 3745. O 3745 tem condições de voar pro base? Pro base, só um minuto. Acima, condição na flor de provável então, tá 3745. É autorizado direto pro base, o tá 3745. Obrigado. Mapianque, na escuta, clareza agora 4, informação hotel, pronto cópia. Confia apenas a radial de áudio de saída. Morning, Azul do César, do Fire, começo o hotel do Cid. Azul do César, do Fire, good morning, sir. Radar contact, maintaining flight level 160 now. 65 miles northeast from Sierra Victor Delta VOR. Flight at to bomb position. Expect bomb arrival. Report ready for descent. That's right, fly bomb. Dispatch not expect bomb arrival, but one ready for descent. So Azul to 75. 95, boa. Radar cordial 3895. 3895, bom dia, contato o radar na decolagem, tudo mantém de voo 340, via saída, Léo. Via saída, atenção 340, guardando possibilidade de voar, Lida. Vou pedir que o senhor mantenha a via, o senhor vai entender logo, logo, por favor. Sim, senhor, não tem problema. Ok, vou te levar aí, mano. Muito segundo para pouso, grande abraço. Um abraço, frequência livre, bom pouso, grande abraço. Obrigado, Passa o 200 para o 150. 3216, bom dia, senhor, identificação desse mantém nível de voo 050 via chegada à área. Ajuste 1091. Via como 011-3216. Ainda não, aguarde. Passou 2-0, autorizado final do IADS X-Way para pista 1-0, reporte no curso do localizador. Portaria estabilizado no loco, passou 2-0, desceu 9. Oxiné 6213, táxi via Índia, ponto de espera torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste no 0-1-1. 0-1-1, táxi via Índia, ponto de espera torre 1-1-9-5, ponto de cópia. Cruzado Salvador para a Serra, novembro uniforme. Plano Yankee 280, pode modificar para 085 conforme apresentado na rota do plano e segue visual. Saída da Aero Lido e Leos, decola pista no 7, primeira curva direita. Aciona 5107, controle 119.35. Alfa Central Bay, o pátio. Tente Lima Alfa Yankee para acionamento Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 1 no Goiás. Primeiro sinal, chão de contato. 3745. Escuta. Tinha centro Recife, decimal 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. Recife agora, centro 3745, bom dia. Utilizado no localizador, passe torre 20. Passe torre 20, complete, chame torre em 11895, bom pouso. Torre 1895, grave. Está 3895, mantém o perfil da saída, suba restrita nível de voo 320. Mantém perfil restrita nível 3203-2895. Está 3895, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom pouso. Recife 251-3325, obrigado, uma boa tarde. Obrigado, pouso, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1-4, nós. Pastor, 2-0, vento no 4, nós. No meio, vou na proa de Duna, desça 2010, autorizado final do ILS X-Ray para pista 90. Ajuste 1011, reporte no curso do localizador. Duna 2000 pés, reporte no curso da 3216, ajuste no 0, 19. Boa noite, 64, informação hotel para Serra Bravo Mike Oscar, peso 197, nível 350. Saída Puca, transição Caju. Decola pichando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5123, controle 1-19-35. Zero para Maceió, peso 197, 350, Puca, Caju. Decolando a zero com a primeira curva à esquerda após a decolagem, 5123, 11935 no portão 5, gol 1864. É forte contra o 1864. Contará 864. Azul 2725, ready for vision. 2725, clear bomb arrival, descend maintain 4000 feet, drainage 1011. That's right, bomb arrival, 1011, 4000 feet, Azul 2725. Mantenha posição. Confirma que autorizado a colagem pista no 7, vento 100 graus, 149. Zona 3, a Lima tem captura 1-0. Faz 1-2-0, cola zona 3, libera a esquerda, estacionar, pode sair da frente livre. Alfinhaque da Escalada, zona 4-5-3-Salvador, 1-1-9-3-5. Comandante Controle Salvador, 1-1-9-3-5, Lima Alfinhaque, boa. Qual é o posto de resgate? Eu possui o plano de resgate. Sim. 0 via, saída da El. 9-2-8-0, via da El, Lima Alfinhaque. Na 2-1-3, informo que devido à aeronave do corpo da pista auxiliar por ser mesmo saída, eu gostaria de ir aguardar em torno de mais 2 minutos. O Lima Alfinhaque, qual a razão de subida? Que pregando 1500 metros por minuto. Lima Alfinhaque está presente para o Odilhéus. Presente para o Odilhéus, Lima Alfinhaque, grato. Tenha 2-1-3, informo que após a decolagem irá manter por até 3 mil pés. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 139. Autorizado a decolagem, mantém por até 3 mil pés. Salvador Azul 4463, está na posição 9 para o curso de estacionamento. Reposta táxi Azul 4463. Para o táxi 4463. Reposta táxi, Gol 864. Reposta táxi, 864. Lima Alfinhaque. Lima Alfinhaque, na escuta, prossiga. Mantém o nível, suba inicialmente restrito ao nível de voo 060. Restrito 060, Lima Alfinhaque. Agora informação de tráfego, Lima Alfinhaque. Zona 3, decolagem zona 7, no controle Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35, boa tarde, 62. Salvador, boa tarde, China 62, zona 3. É 213, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360. Mantém uma da pista das 3 mil pés, após curva direita na proa de laser. Sobe para o 360, mantém o rumo da pista até 3.000 após o boleto, 6293. localizador, até 3216. 3216, complete a aproximação, chame torre 118, décima 95, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho, 3216. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xa 3216, 3 milhas para o Índia Serra. Xa 3216, hoje, Xa 011, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 graus, no meia-noite. Autorizado pouso, não no 0, Xa 3216. Azul 2725, cleared until 2000 feet, viable arrival, clear final ILS approach, to runway 10, report established at the localizer cost. Azul Salvador, Limão Tank atingiu 060, aguardando a ascensão para os 280. Gente, agora de cruzamento com a Airbus 320 do Xanax decolou da pista 10 mesmo perfil de saída. Gente, viu? Romeu Lima Alfa Yankee, clipe subida ao nível de voo 280. Autorizado 280, Lima Alfa Yankee. Por 864, taxa em frente, pós taxa Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste no 0, 11. Frente Índia, ponto de espera 1895, 10, 11, gol 18, vai fazer. Taxi Azul 4463, tem 122 a bordo, alterna Salvador 2h45. 122. Taxi Apache, Índia, ponto de cara torre, no 8 decimal 95, aí chegaram no 8443. Taxi Índia, ponto de espera 1895, tenha um bom dia. Saulo, muito boa tarde, 3216. São 3216, táxi via Alfa, Porsche, esta é Juliette. Alfa, Porsche, esta é Juliette, 3216. Petro Recife, 125, décima 1, Averna, 133, décima 25, bom voo. 7-9. Recife, ano 251, alterna no 3325, bom dia. Recife, ano 3325, obrigado. Salve approach, azul 2725, establish no final approach, runway 10. Roger, sir, complete approach, call Salvador Tower, frequency 118.95, and the 93. Tower 1895, good day, sir. Passareiro 2230, sua identificação desse mantém a nível de voo 050, autorizado de chegada AMAN, ajuste ano 090. R10, autorizado AMAN 2230, será possível fazer uma prova do Durantan? Aguarde. 0332, momento. Eu dou 119-1935. 119-35, 864. Pula 864, bom dia, contato radar na decolagem, tu mantém em vez de voo 350, via saída PUCA. 350, via saída PUCA, 864. Azul 2725, Trinity 10, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. 1010, clear to land runway 10, Azul 2725. Salvador, boa tarde, 2804, bom dia, senhor identificação, desse mantém a nível de voo 100, inicialmente via chegada Mari, ajuste 109. Quatro quatro meia três ali mantém cabeceira 10. Uno é a primária, bom voo. Uno, boa. Upper ground, Azul 2725, runway vacated via Echo. Azul 2725, clear taxi via Alpha, Juliet, Alpha Q, April 3, petition Marshallman. Alpha and Kilo, April 3, will be attacked by Azul 2725. 02230 para o Edduna, DF 2000 pés, ajuste 10111. Para o Edduna 2000, 10111, muito obrigado, 2230. Reautorizado até o nível 050. Até o 050, está em 2204. Confirma? Podemos voar na 2204? Zero ativo, mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil da chegada. 7, formação hotel, para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Rota do Plano, Pedro 10, Piraí, DCT 1 Bádia, Pedro 44, Pagode, New Devil 360, saída da El Leda Motiva, decola Pichão 10, primeira curva direita, aciona 5130, controle 119.35. 463. Decola do 30, tira o controle de Salvador, 1935. 1935, bom dia, obrigado. Chama o centro Recife, frequência 93. 126, decimal 85, alterna 12545, bom voo. 2.825, 2.5, Salvador, muito bom dia, Azul 4463, passa 1.200 pés. 4463, bom dia, contato radar, submatinha nível 180, saída Coral. Coral 180, Azul 4463. Para uma centena, 3804. 3804 reautorizado ao nível 050. 18, contato radar, mantendo nível de voo 110, afastado 74 milhas sudoeste do VR Salvador. Mantenha a proa da posição Mari, aguardando a chegada Mari e reposta descida. Boa noite, aguarde. Autorizado nível de voo 050. Confirme quem chamou o sol? Ok, Gol no 867. Aguarde, Copter. É, o seu plano ainda não chegou aqui no sistema, pra gente? Qual o destino? Ok, Brasília é Abo Elefa, a saída. Cara? A 3804 desça via Mari a 2010, ajuste 10110, autorizado final do ILS e reposta no curso localizador. Passarelo 2230, complete a aproximação, chame torre em 11895. Torre 2895, 2230. Salvador, passarei 2230, passo externo, baixar trabalho. Passarei 2230, visual para o campo. A visual. Passarei 2230, ajuste 10110, autorizado pouso pistão. 10, vento 10 graus, 15 mais. 2230. Liga um problema com a telefonia lá no ATP Ilhéus. Eu vou pedir a sua gentileza de chamar lá em 120-1 para autocoordenação. O senhor informa o controle lá, o seu estimado na posição coral, por gentileza? Mas eu tenho contato com ele aqui, eu vou passar escuta. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, bom voo, 4-3. Está autorizado o final do ILS X-ray para a pista 10, reposta no curso localizador. Reposta estabilizado, 2230, salva os 40, ao livrado no 21. 21, grato, por favor. Passarei 2230, livre táxi de Alfa Juliette, remota 1-2 do pátio principal. Alfa Juliette 2067, Antenado Galeão, 4 horas e 37. 177 agora. 177? Afirmativo, sir. Táxi via Índia, ponto de espera, estou indo no 8, versão 95, ajuste no 010, gol 2067. 10, então ponto de espera, ponto de espera, 2, espera, deve. Gol 867, ponto cópia. Por 867, Brasília, vai para o Zulu 97, nível de voo 360. Sai da Rabó, Elefa. Decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5155, controle 119 decimal 35. Contra 204, distância 0, autorizado pouso. Piscina 0, vento 090 graus, 159. Livre pouso, piscina 0, 7804. Vantagem, voo 2067, voo 0 pronto, joga na lança. 2067, mantém posição no 0. Mantém, 2067. 3067, ele mantém cabeceira 10. Ali mantém 2067. Ponto 3004, Celo 76, libera a direita, chame solo 1211. 1211, Celo 3204, bom, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, Celo 3204, Celo 3804, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, táxi 3804. Cruzeiro 67, autorizado a decolagem, sistema 0, vento 09, 0 graus, 142. Beleza, decolagem, voo 2067. Toda 067, decolada 48, chama o controle, Salvador, 119.35. Voo 2067, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360 via saída da ELA. 360 via da ELA, estamos lá da ELA, negativo, mantém a saída. Autorizado sinal VLS X-Way para pistão 0, reporte no curso do localizador. Passará, estabilizado, uma boa noite. Comprou o Serra Luiz, já falei, mas já não me assustou, não me assustou, não me assustou, direto para o Cristiano. reporte, avistar o local de pouso. Atacará quando visar o local de pouso, grato. Opa, 1-2, estabilidade visual. Gente, rumo no 8, informa o tráfego para a posição de 11 para 12 horas. A 2 milhas e meia, está cruzando com o rumo sul, é um Robson 44, não interfere na aproximação. Chama agora para o Salvador, 1-1-8, 1095, por favor. 1-2-9-5, grato. Puxando 6254, informação Índia, 44. Salvador, bom dia, aqui é o American 219, posição 1-1. Oi. Senhor, solicitando autorização de reboque da posição 1-1, parte 1, até a posição 1, parte 3. American 229, aguarde. Ok, American 219, aguarde. 1-8-7, não escuta? Quanto cópia? Não tinha na 2-4. 1-8-7, não escuta do solo? Tem um estimado de pushback? Gente. América 229, não escuta? Prossiga, senhor. Autorizado o reboque, agilizando ao máximo o reporte, ingressando no pátio 3. Botinho ativo, iniciando o reboque. Escuta? América 29 na escuta, senhor? Mantenha a posição, aguarde para o início do reboque. Afirmativo, senhor. Boleto 67 autorizado, após táxi. TAM 32, 16, pronto, cópia. Pronto. Fortaleza, aproximando 9, aerovia, Bangu, após descer a Buco, descer a Fortaleza. Nível 370, sai da Momo, transição frote. Decola pistona 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5162, controle 119, decimal 35. Autorizado Fortaleza, nível 370, lotação 19, Bangu, a Buco, descer a Fortaleza. Vai efetuar a Momo, transição frote, separado 10 para a esquerda, 162 transponder, 1935. Correta, pós-fronta 3216. Solo, Oxana 6254, para qual tempo? Oxana 6254, para Rio de Janeiro, Santos Dumont, Serra Brava, Romeu e Juliette, Apesulou 44, nível 360, saída da El Leda, seguro. Decola pistona 0, primeira curva à direita. Aciona 5166, controle 119, decimal 35.